meu nome pelas ruas, clamam meu nome nas esquinas. Pichadão de guerra no muro, eu te pergunto se a gata come. Fala meu nome na minha zara, eles respondem lenda viva. Dono da vibe infinita, clamam meu nome nas esquinas. Com essa grana me sinto mais vivo, baby. Essa grife me deixa tão lindo, baby. Quando eu venço, eles ficam. Rima não como se fosse no lírico, por isso eu tenho essas joias em mim. Por isso que eles têm medo do clima, por isso que ela quer foder comigo. Fumo maconha, tô longe do pino, deixa de olho, meu corpo sou fino. Pago à vista, fiança do amigo, ele que faz chorar a mãe do inimigo. Real trap, das ruas do Nordeste, façam reverência. Os outros têm muito marketing, pouca vivência. Não tem essência, esse mais não deve. A rua corre, fala que é baiano mais, tu fala porte. Aí é foda, mano. Minha cidade tem talentos, tipo Kanye West. Fico foda que eles têm um ego do Kanye West. Que se fuda, porque eu tenho um ego do Felipe Ed. Rimas reais com a essência de um real pivete. Deus perdoa, seu filho não sabe perdoar. A emoção de ver o alemão sangrar é a mesma de ver o irmão prosperar. Os únicos pretos no meu condomínio é artista. Quantas vezes vi a velha atravessando a pista. Quantos teve que morrer pra eu poder ter minha conquista. Claro demais pro Twitter, preto demais pra polícia. Alpinista social, pra quem foi aquele verso? Na minha rede social, parecia um multiverso. Vários comentários com o nome de várias hienas. E eu fiquei me perguntando, o que é que aconteceu com a cena? Nada mal, Lego. KL é o que vem depois do carro. Sem histórico tá com Caramão. Aí, deixa eu dar o papo reto aqui, Dalão. Deus perdoa, seu filho não sabe perdoar. A emoção de ver o alemão sangrar, a mesma de ver mal prosperar. Deus perdoa, se o filho não aprendeu a perdoar, a emoção de ver o alemão sangrar.